13, autorizado Guarulhos, da 301-0, 1300, transponder a 5424, controle 1208, contém o site 513, do voo 136. São voltando, transição ótima. São voltando, transição ótima, voo 136. CS, botão 1-0, chame para o gestionamento. Agora Ok, aproveitando aí, também é o nível 350. Sim. Para o nível 350, vou direto para Cajú. Cuidado, direto para Cajú, muito obrigado. Alfa, Delta, Oscura, Estrela, Estrela, Goiabois, Pousão 9-0, tem decolagem autorizada. Pistão 7, o vento 1-0, 0 graus, 0-9 nas. Salas 18, ele vivia Fox, Taxi via Alfa, chamante da Juliette. Sim, vive na Fox e a Alfa, chamante da Juliette, chamante da Juliette. Número 1 Alfa, decolado aos 28, chama o controle 120, décima 8. Número 1 Alfa. Eu não sei se eu vou fazer nada. Eu não sei se eu vou fazer 3, está pronto para o ataque. Tio Bom, Nuno, Fecho 3, observa a 2 da viagem que vai ingressar no Porto Nove. Após está autorizado o táxi do ponto de espera, via Tati Uninja, se chama para fazer a colagem. No ponto de espera, time Tuno 0, 1 7. Tuno 0, 7, Uninja, chamada ponto 0, vou com o Fecho 3. Capaz mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil e mil. Oeste 391, 2086. Número 8 no 196. Salvador, Gol 1973, decolou na 3-4. Gol 1-3-3, que está acionado na colagem, 5-3-3-0, versão 1-3-1. Versão 1-1, pode voar, Samu? Autorizado, direto Lula. Direto Lula. Pode voar uma ótima, eu não sei se foi após o 10. Quer jogar com o Quem tá voando, Lisa? Sextreza, ele vai para o confirmando levar para a base, ou no 173, graças. Eu já me conheço. 561, autorizado Galeão, via alta do plano de voo, nível 360. Subida São Uno, Lida, transição Dóculo, curva à direita para a decolagem. Transpondo 5434, controle 1208. espera chama para fazer decolagem, ajuste no 0 ou no 7. A Índia, chama pronto para decolagem com o 561, nos reclamando 562, deixando agora o controle de Salvador, o número de Judas Paulo 8, bom dia. 308, bom dia, nossa sala. foi Toxo e Subaru Estrela número 320, Toxo, Delta Oscar Golf Tia Uniforme. Toxo, respeito 320, o nosso tempo dela. Bom dia, sou Alfa na posição 1 Lima do 43, alto de uma reforma da aeronave para posição 03, 41. Seguridade, chama Tênis. Camaral Tênis, foi Alfa. good morning, Argentina, 19911. Argentina, 19911, good morning, it's Teddy Bradshaw. Am I Argentina, 19911? Estabilizando a localização. Pelo último meio, completo a aproximação, pelo número decimal 954. 954, boa noite. Salvador, 3-2-0, boa noite. 3-2-0, boa noite. Tráfico já avistado, finaliza, autorizado o pouso 1-0, vento 1-5-0, grau 0-7-9. Pelo pouso 1-0, 3-2-0. Com o fundo 1-1-1. Voo 1-1-1-1, Guarulhos, aguarde cópia, prepara a saída Salvo 1, Liga Mótima. Salvo 1, Liga Mótima. Com o fundo 1-1-1. Helder, bom dia, 7301, informação eco, autorização congruente. 3601, aguarde cópia número 3, estará com voz para a saída São João 1, linha da Mótica. São João 1, linha da Mótica, aguardando. São 3196, São João 3, livre pista direita, após taxi, via Alfa, Juliette, Patifão 1, posição 1-0. Libra, Alfa Juliette, Pachorro, posição 1-0, tá